Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Linha 198, bom. 198, bom dia, até volta. Controle de Salvador, muito bom dia. O Xaner 6252, decolado no perfil da EL. Xaner 6252, contato radar, na decolada, sua para nível 360, sai da EL. Estou autorizado da EL. Obrigado, autorizado da EL da presente para o 360. 19-8-5443. Autorizado 340, via do 1-6, decolando a 10, curva direita da Elia da Bridge. 5443, eu transporto 19-8, o controle de saída do Web 5898. Chama pronto, Web. Obrigado, Chimitex. Down 3201, Skokedent, bomb free arrival, descend to 2000 feet at 27012, calm station on Clyde Coast. Bomb arrival, Skokedent, down to 2000 feet at 27012, I will call station 3201. Salvador, bom dia, o LJ 5749, posicionamento, 6749, posicionamento no 5. Plantão 5 está livre, chame táxi. Autorizado, 6749. Livre até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, 1014. autorizado a linha decolar azul, 110 graus, 08 horas. Subject 6749 com 149, 4 horas, Galeão. Eco. Chama pronto, 1014. Pátio Índia, chamarei pronto, 6749. 1925, 1-3325. 251-3325, Recife, obrigado, bom dia. No 7, só um instante, por favor. Azul decolou aos 5-7, 19-8, vovô. 19-8, obrigado, bom dia. Web 57 no 7, cópia. Autorizado Galeão 340, conforme rota APS 50, BDEV até 9857, seguro, APS Lu no meio, após conforme o plano. A decolagem da 1-0 com curva direita, da EL Leda BDEV, o controle em 119.8 e 5442. Pronto, objeto 6749. Ali mantém? Ali mantém 6749. Autorizado Galeão, nível 340, conforme rota, APS 50, BDEV, APS 90, 857, seguro, APS Lu, 16, conforme plano de voo, 1-0, decolada 1-0, curva direita da EL, Leda, BDEV. 4-4-2, 4-2-3, modo 19-2, correto, 5-7-1-7, pronto para puxa e acionamento. Chama quando pronto, 5-7-1-7. Web 5-8-9-8, posição número 2, puxa bem acionamento. 5-8-9-8-2, chame para o táxi. Vem, 5-8-9. O Web 6749 tem livre decolagem, 110 graus, 1-0-9. Livre decolagem no 0, objeto 6749. posicionamento na posição 3, objeto 5717. Da 3 aguarda devido ao tráfego companhia já puxando. Tem, estou guardando o objeto 5717. Para o táxi web 5898, 129 a borda, 3 horas de autônomo, alternando galhão. O web está livre até o ponto de espera, 1014, chame pronto para decolagem. 1014, hoje está livre o táxi até o ponto de espera, web 5898. O 5717, o companhia vai liberar a retaguarda, logo após está livre o seu push. Sim, logo após a aeronave da companhia, livre o push, 7717. Já estabilizado, 3201. Ok, passa a zona completa final, chame torre, 119 decimal, 612. 7762, já 3201. Salvador Tower, monitor 3201, show mais hora, fim de Sierra, dia da Lemóquia. Roger, continue approach, turn 3201. Continue, turn 3201. Ponte, pressão 10, 5898. Kalina, cola sem parada, web? Negativo, senhor. Ok, gente, mantenha a ponto de espera agora as instruções. Agora, deu uma ponto de espera, 5898, web. Azul 4177, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, Recife, Azul 4177, já, bom dia. Delta Queen, 3201. Cleveland, 120 degrees on 0 knots. Turn 3201. Cleveland, 3201. Afirma, Lima tem. Lima tem 53. Para o táxi, objeto 5717, 129 a bordo, 3 horas e 40, alternando com 20. Ponto de espera, 120, corrige, 1014 o ajuste, chega no ponto de espera pronto, 5717. Táxi autorizado até o ponto de espera, ajuste 10 no 4, objeto 5717, chama quando for. TAN 3201, TAN 3201, ground 07, right Alpha and Juliet Gate 9. Alpha Juliet Gate 9, TAN 3201. Vento de 120 com 10, autorizado a linha de decolar. Autorizado a linha de decolar, F5898, contato de ordem. 1 ao TAN 3325, objeto 6749. 5717. Ali mantém web 5717. Ali mantém web 5717. 598 decolou 09-098, bom. 098-598, web, bom. Salvador, bom dia, web 5898. 5898, contato radar na decolagem, sua para nível 3, 4-0, saída da. 340 da EL solicita voa Leda, web 590. Autorizado voa da EL. Gente da EL, 590. Sete no sete, Zulu 2, 19-8, bom voo. 19-8, Webjet 57-7. Controle Salvador.